Limoeiro do Norte, princesa do Agreste, terra de homem brabo, braba tá pra morte, vaqueiro bom, só no norte. Vaqueiro bravo e valente, que entra na caatinga e volta com patente. Vi o boi estrela, boi estrela, boi malhado, boi malvado. Boi da cara preta, de todos o mais danado, ligeiro que só o pé da besta. Vaqueiro bom é seu xexá, consagrou-se decente, matando cara preta. Boi duro até pra morrer, depois de morto ainda fez assombração. Fizeram até cantiga pra calar menino chorão. Boi, boi, boi, boi.